escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Olá, olá. Daqui Nuno Miguel e Carlos Bonaparte. Estamos a caminho de uma cidade a qual nunca visitei na vida, chamada Porto. Estamos neste momento, neste preciso momento, a atravessar a ponte de Dom Luís. E para quem vive em Porto, Matosinhos, Gondomar, Gaia, sabe perfeitamente onde é. Quem não sabe, que vá ver na televisão ou na internet e descubra onde é. É ponte Dom Luís I. Estamos no tabuleiro superior da ponte 1 primeiro a caminho do Porto. Uma emissão completamente diferente do habitual dos escolhos. Quer dizer, as emissões não. Aliás. Emissões que são normais. Hoje ainda. Aliás, totalmente diferente. Tudo aquilo que até hoje já soube na Antena Web, que é diferente. Totalmente diferente. Aliás, como prova que estamos na ponte 1 vamos deixar o metro falar por nós. Ora. Rasparte ao gajo, devia ter feito. Que é aquela campainha que era para provar que era o meio. Pronto, já. Neste momento está aqui uma adepta do Fogo Porto no outro lado da ponte, até te mandar de ali abaixo, mas agora não vou fazer isso porque tenho o gravador na mão e não dá muito jeito. O que é que ele está a cascar o Porto? Porto joga hoje? Ou já? Não, só na segunda-feira. Pois, jogou para a Liga Europa. Por cima de alegria. Ah, chefe, o Porto já foi anteontem. Não, não viu. Continuando, estamos neste momento a meio da ponte Dom Luís. Hoje temos uma emissão, como o Carlos disse, completamente diferente daquilo que alguma vez se ouviu na Antena Web. E como eu estava a dizer antes do metro, as emissões nunca são normais, mas hoje ainda mais anormal vai ser. Isto porque nem nós sabemos no que nos vamos meter. Nem nós sabemos como é que vai ser, como é que não vai ser. É verdade, Carlos, dizem lá os nossos ouvintes. É verdade, ouvintes. Hoje vai ser uma emissão totalmente diferente. Nós... Eu espero que o vento, o gravador, não apanhe mais o vento do que nós apanhamos. Não. Nós vamos, portanto, não vou dizer para onde. Vamos ao Porto. Exatamente, pronto. Só vos vou dizer que realmente é uma emissão a não perder. A tal surpresa que nós viemos a falar durante toda a semana vai acontecer aqui há alguns instantes, não é? E vai ser assim uma seleção também muito especial, não é? É, olha, foi em especial. Não sei, se vamos ver uma seleção especial, a minha é especial, a tua não sei. A minha é ainda mais especial, pô. A minha é mais especial. Pois está, bem. Qual é especial? Então, tu não sabes o que é o Agora Escolha, programa que dava na RTP2 há 25 anos. Pois não. Tu lembras quando nós éramos canalhas, na TVI, acho, que havia uma altura da tarde em que nós fazíamos um programa para lá, para escolher o desenho animado que dava a seguir. Ah, lembro. Pronto, aquilo era uma mini versão do Agora Escolha, porque havia na RTP2 que as pessoas voltavam para lá e decidiam o que é que ia dar na RTP2 aquela tarde. Era às 3 da tarde. Que giro. Ontem à noite regressou isso à RTP Memória. Mas eu por acaso pensei, bem, isto deve ser uma coisa do estilo. As pessoas escolhem o que é que querem ver na RTP Memória. À sexta-feira à noite, pois. Só que pelo que eu percebi, neste caso vai ser de semana para semana. Ontem à noite ao programa. E agora até sexta-feira vão decidir, quer através de um fórum, quer através da internet, atualizar para os novos tempos, não é? Exato. Quer através do fórum, quer através da internet, vão decidir o que é que vai dar para a semana. Ontem deu o concerto dos Chutes e Pelabés, Circo Feiras, o Homem Circo Feiras, no pavilhão de Belenense em 1989. E para a semana vai ser o crime da pensão estranha do Hermano José, ou então vai ser o concerto do GNR, Grupo Novo Rock, no estádio de Alvalade. Ora, mas por acaso este concerto do Júlio também já passou na Antena Web. O mesmo? Do pavilhão de Lentes? Sim. Ah, bem, agora não sei se foi na Antena Web ou no Canal 2, mas porque os dois têm o live, não é? Mas efetivamente... Efetivamente. No outro dia estive a contar, tu em meio minuto estás faz 5 vezes efetivamente. Ou no radatado, não, par em par. Tu gostas da música, não é? Por acaso, efetivamente. Por acaso gosto muito desta música. Está bem, está. A casa está andando devagarinho, quer dizer que vai gravar mais, não é? É, exatamente. É para gravar mais. Então vamos lá da primeira. Olha, mas também falas nisso. Ah, não, ainda não vamos. Peço desculpa que aos nossos ouvintes pela qualidade sonora, mas efetivamente, porque estamos fora do nosso espaço, do nosso estúdio, não é? Espera aí, um minuto, segundo, se vem o metro outra vez. E até mais rápido. Ainda, caralho. Oh! Já passou bem? É verdade? Não? Encontramos aqui um conhecido na rua. Oh, está lá. Tivemos aqui um pequeno momento com uma pessoa conhecida da rua de ambos. Era isso que estavas a falar, ou não? Agora não me lembro. Mas pronto. Creio que estava a falar. Ah, não, estava a dizer para me interpitar, mas ele não apitou, pronto, paciência. Sabes como é? Estava a vir mais rapidamente. Ah, foi isso. Mais rapidamente. Ah, não. Ah, estávamos a falar efetivamente, gostas muito da música. Por acaso gosto. Pronto. Então, já atravessamos a ponte. Quer dizer, nós estamos nos últimos metros do... Será que se eu meter o gravador se vai apanhar tudo? Fez o quê? O gravador ao lado. Bem, interessa. O gravador apanha tudo. Estou a ouvir música. Exatamente. Oh, é grande música. Não sei qual é que é, mas é uma grande música. Nem sei de onde é que está a vir, não sabem. Acho que deve ser casa abandonada. Há a ver de cima acima e o som de baixo. Olha, ouve lá. Vamos parar aqui só para ouvir o terceiro metro antes de irmos embora. Olha essa terceira vez, se ela apita ou se não apita. Se nós não temos à frente, então certeza que apita. Vamos experimentar? Não, vamos, que tenho aqui para olhar à frente. Pois. Também se não tivesse sido, podes clicar nos comentários. Olha lá, caralho. Nem apitou, nem... Só este barulho. É mesmo a meta forte. Olha, apitou agora, a vida. Agora, pá. Pronto, agora sim, já estamos no Porto. Pronto, oficialmente. Junto ao famoso restaurante chinês único. Do dragão. Olha, vem ali uma cruz enorme e outras pessoas à volta da cruz. O que é isto? É uma simulação dos Cristo Pastados. Mas é. Vem ali outras pessoas com uma cruz enorme ao meio. Mas não vem lá ninguém com cigarro. Pronto, estamos à beira do restaurante chinês único, antigamente. E partimos já para a discoteca Enigma. Força. Primeira escolha de hoje. Qual é? Ah, é do Paulinho. Exatamente. O Paulinho. De quem é que estamos a falar? Deixa-me ir aqui. Espera um bocadinho. Deixa-me ir. O que é que esta gente vai? Não faço mais pequena ideia. Esta casa não faço mesmo. O Paulinho. Tenho aqui. Estão a ouvir as patentes, meu Deus. Desculpa, desculpa. Já que hoje não há computadores à nossa frente, então sou o meu bloco de notas. Ora, nem mais. Foi a primeira senha na noite 24 de abril de 1974, às 22h55. A letra de José Nis, a música de José Calvário. No sábado foi o festival, já sabemos que o Carlos até fez uma emissão especial sobre isso e tal. Agora nem mais. Os homens à luta, ganharam. Foi um festival. Em 1974 correu o 12º festival na RTP da Canção. Esta música foi a vencedora. No festival na Eurovisão em Brighton, no Reino Unido. A variar foi o último, com 3 pontinhos, juntamente com a música da Alemanha, da Suíça e da Noruega, que ganhou o festival nesse ano, em 74. O Waterloo. Ora bom, vais dizer alguma coisa ou podes já introduzir? Podes já introduzir. Ah não, deixa-me dizer uma coisa. Há pouco eu dizia aos nossos ouvintes, pedia desculpa pela qualidade da gravação. Bom, já notou. Sim. Fora do nosso estúdio, efetivamente, temos que recorrer a outros meios. E não estou só chamando ao Porto, da casa, ainda mais, onde o engenheiro vai ter, não. Estamos aqui no semáforo vermelho. Vamos ouvir a primeira música de hoje. Ah, hoje fiquei a saber que esta música... Quer dizer, também o que eu tinha falado aí na letra. Não tem nada do político. Especificamente não. É uma história de amor e tal. E consta que, pelo que eu li, foi escolhida como primeira senha porque assim não dava nas vistas. Exato. Se é que corresse mal, podiam voltar atrás. O MFA podia voltar atrás no 24 de abril de 1974. Exatamente. E então uma música de amor, vamos atravessar agora. Uma música de amor. Vamos às 22h55, nos inícios associados de Lisboa. O que é que eu escrevi aqui? Ah! A primeira senha, que era uma ordem para preparar as tampas, para as tampas ficarem prontas, na rádio, para o Paulo Carvalho, e depois de hoje. Quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci, perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor. flor. Eu te desfolhei, tu te deste em amor. Eu nada te dei, em teu corpo, amor. Eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei depois do amor e depois de nós, o adeus. Ora bom, como já se aperceberam, um barulho não falta. Onde é que estamos, Carlos Bonaparte? Estamos no meio da manifestação, esta tão, tão esperada e tão divulgada manifestação da geração Arrasca, contra uma série de problemas que têm vindo a assolar o nosso país, muito por culpa das atitudes dos governantes portugueses. É da crise, é da crise. É da crise, é da crise, como eles dizem, não é? A crise é a desculpa para tudo. Estamos aqui no meio da manifestação, na cidade do Porto, como já havíamos dito. Não sei se há alguém que se possa entrevistar neste momento, ou se fizemos isso para mais tarde. Ai, já foste contra alguém, vai ser o mais natural de tudo, no meio destas empresas. Oh, nem mais. Não, vai falar, vai falar. Pronto. Estou aqui primeiro a observar. Está bem. Está bem, quem é que interessa mais. Bem, então vou para já dar conhecimento da minha escolha musical, para esta edição de escolhas sua, escolho eu. Escolhi uma música que acho que muito se adequa a quem governa também o nosso país, embora já tenham passado 38 anos desde esta música. Estou falando naturalmente de uma outra música que também foi o Festival da Eurovisão, a música de Fernando Tordo, chama-se Tourada. É no ano anterior, a minha. Exatamente. Uma música que estranhamente não foi censurada. Peraí. Enganado. E confirmado. Mas também pode ser traduzido como os portugueses enrabados e consolados, ou os pensionistas. Esta é a tradução mais forte. Estávamos a ver a tradução de uns cartazes aqui do senhor. Uhum. E estava a explicar. Estamos aqui a fazer em direto, não, a gravar para uma rádio, né? Estamos a formular esses papéis que estava a falar à senhora da TV. Isto que eu estava a explicar é a tradução dos políticos do PEC. Sim, o que é que quer dizer o PEC? O PEC, na tradução mais soft, mais suavezinha, é o povo. Sim. Enganado e conformado. Não há outra forma a dar. As outras formas é melhor não dizer, depois já fica gravado. Povo enganado e conformado. E conformado. Mas acha que no meio tanta gente, há tantas pessoas conformadas? Não, isto é um grito que as pessoas estão a dar a dizer que não se conformam com esta situação. De certa forma, nós temos de fazer alguma coisa para mudar o nosso regime político, muitos partidos, porque seja quem for que lá esteja, com os hábitos que eles já criaram, isto não vai para a frente e não muda. Muitos falam em fazer alguma coisa, o senhor acabou de dizer isso, na sua opinião, qual era assim a prioridade? O que é que se devia alterar já no, em Portugal? Em Portugal, o que é que se devia alterar já? Olha, era fazer derrubar o governo, que é isso que eles querem. Aliás, as medidas que foram anunciadas ontem, mais um PEC 4, é mesmo a pedir eleições antecipadas. E que o PSD já está contra, por isso... Claro, aliás, como é que anunciam medidas para 2012, já em março de 2011? A poucas horas de uma cimeira, não é? Em que iam lá mendigar dinheiro e sabiam perfeitamente, e eles sabem, para a Europa, sabe que os partidos portugueses não vão apoiar isso. Isto que é pedir eleições antecipadas porque eles sabem que neste momento não têm condições para governar. E era o povo revoltar-se. Mas não tem medo se o governo cai, o poder não, cai? Eu acho que o FMI, claro, eu acho que o FMI já devia estar cá há muito tempo. Está com um cartaz bem grande, eu posso mostrar o que é que diz? Acte com recursos e estatutos para fiscalização global imediata. Porquê isto? Isso é porque eu acho que a maioria ou grande parte do fenómeno de precariedade deve ser impunidade na violação das leis laborais. E só a autoridade para condições de trabalho que não tem recursos para fiscalizar todas as empresas, nem estatutos para fiscalizar o Estado. Importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos porcados, que não pegam nada. São ombrados e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandeirilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões. Entram Marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passodoblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. Técnico, fomos agredidos violentamente por membros da PIDE. Não, foi nada, foi um problema técnico aqui com o nosso gravador. Ora, nem mais. Estamos de volta, depois daquela entrevista ao senhor com um cargo pessoal, estamos a falar dos, com um cunho pessoal, estamos a falar dos recibos verdes. Exatamente, estava a falar dos recibos verdes e a dizer-te que mencionar cerca de, ou há quase 1 milhão de recibos verdes em Portugal, muitos deles não justificados, quer dizer, são pessoas que estão numa empresa, têm o seu lugar na empresa, mas estão a recibos verdes. Como é lógico, isto tem imensas desvantagens para nós trabalhadores, imensas vantagens para depois quem recebe, né? Porque recibos verdes, para quem não está a par, é trabalhadores por conta própria, no fundo. Independentes. Né? Exatamente. E, portanto, isso gera muito mais encargos para os trabalhadores e as empresas, de certa forma, têm uma certa liberdade também para... Enfim, para despachar quando quiser. Exatamente. Então, mas a ideia dos recibos verdes é essa, a maioria é pessoas que estão a trabalhar temporariamente ou a fazer cargos de vez em quando, trabalhos ocasionais. Pois, só que o problema é que muitas delas... Pois, não têm direito a subsídios, têm direito a férias... Eu tenho, por exemplo, um caso, eu conheço diretamente um caso, que esteve assim, tinha o seu lugar na empresa, cumpria semanalmente funções, 2 vezes por semana, mas era um trabalho fixo, há mais de 1 ano que assim estava, e iria assim continuar, se ela não se tivesse despedido, mas foi ela que se despediu, porque realmente era um abuso e depois assim... Ganhava mal e tinha de pagar muito, porque, pronto, eram as contribuições para os recibos verdes. Nós, agora os ouvintes, estão a estranhar talvez a ausência de barulho, quer dizer, barulho há, mas tanto barulho como há bocado não há, porque nós fizemos aqui um pequeno desvio, precisamente por causa dos agentes a PIDE, que andávamos a perseguir. Isto parece que estamos de volta a 1905. E eu vi a arma, espera aí, agora deixa passar aqui os turistas. Há muitos estrangeiros no Porto, no sábado à tarde, muitos estrangeiros a passear. Fizemos um pequeno desvio nesta altura. Nesta altura, a manifestação deverá estar já no final da rua Passos Manuel, para quem conhece o Porto, sabe onde é, para quem não conhece, posso localizar, é na rua do Coliseu do Porto, que depois vem desacuar, tão como um rio, ao Teatro Rivoli, ah, não me diga cá, vamos ficar aqui, pronto, já chega, vem desacuar ao Teatro Rivoli, e nós neste momento não estamos a Passo Manuel, estamos na rua anterior, que é bem Gaia, estamos a 31 de Janeiro, mas já estamos aqui na Estação de São Bento, não estamos na estação, mas estamos junto à estação. Eu não estou aí, eu já estou no 12 de Março. Estamos aqui junto à estação, agora a rua Sá da Bandeira. Ah, ao vivo. Estou a ouvir um megafone, mas não sou só a mesma luta, porque eu sou em Lisboa. Pois, era isso que eu ia perguntar. Onde é que deixei um bocadinho, está bom, é que sim. Será que acaso foi algo que me, apesar de me deixar muito contente, deixou-me muito preocupado. Acho que vamos por aqui, vamos por aqui. Sim. Deixou-me muito preocupado ao mesmo tempo, porque se os homens de luta ganharam o festival da canção RTP, por algum motivo foi. Foi porque mesmo os jurados, de certa forma, deram muito valor, porque, como é lógico, a gente já sabe que 50% da opinião, ou 50% do voto é do público, mas há outros 50% que são dos homens da luta, e aí, na votação do júri, eles ficaram em terceiro. Portanto, mesmo assim, houve uma grande adesão. Não, do júri, não, não foi quinto, isso aí, acho. Eu acho que eles chegaram com 8 pontos, acho eu. Acho que foi quinto ou sexto. Acho que ficaram no sexto. Quinto ou sexto. Todas as formas tiveram muito, muito... Ou seja, foram muito valorizados pelo júri. E quando assim é também, embora muita gente critique, realmente... E por exemplo, sabes que por acaso, ainda pegando nas palavras do Fernando Tordo, sabes que ele disse uma coisa muito interessante. Há alguma definição de canção? Bom, estamos a avançar de maneira, vamos meter aqui para uma rua Sampaio Bruno e vamos ter Avenidos Aliados. Mas acho que ele disse, há algum género definido de Eurovisão? Eu não conheço. Portanto, quando ele fala, estamos aqui a ouvir o som de fundo. Estamos a aproximar-nos. Eu já disse a ti pessoalmente, digo publicamente, não concordei com os homens em luta. Gosto deles, gosto do que eles fazem, acho que têm coragem, mas para o festival da RTP, o festival da Eurovisão, está fora de contexto. Mas, atenção que não tem linha notícia, aliás, foi a primeira reação que eu tive mal sobre que eles tinham ganho, onde tu deves se lembrar, e não tem linha notícia, já no segundo, foi na internet, que a música pode não ir à Eurovisão. E o Jean já respondeu que se a música não for, eles vão cantar para a porta. Até a polícia aparecia. Vão para a porta lá do cinto do Düsseldorf. Sabes porque é como diz o Miguel Sousa Tavares, é muito irónico uma música destas irá precisamente à Alemanha. Sim, sim. Mas esse Miguel Sousa Tavares também, no que ele disse também. Pois. Passa à frente. É. Bom, sou eu, sou. És tu, és. Agora é o povo, pá. Agora é o povo, camarada. Agora sim, estamos lá no Unidos Aliados. Vamos parar para um barulho que estamos na Aliados, de certeza. Está aqui muita, muita gente. Não, eu olho para as pessoas, não sei dizer quantos milhares é que estão aqui, mas está aqui muita gente. Esperava 60 mil hoje para a cidade do Porto. Enchem aqui a já. som, porque o barulho fala por nós. O grito do povo é. Eu estou a ter uma sensação estranha neste momento. Eu não era viva em 1974, mas está-me a dar uma sensação de 25 de Abril. Pessoas todas reunidas a sorrir umas com as outras, ainda agora ouvimos alguém no megafone a pedir vozes, a incentivar vozes de luta. E as pessoas passam aqui na rua, estão todas aqui juntas. Há música no meio, coisa que não havia na altura, acho eu. Ao ar do cargo, 25 de Abril. Esta massa humana está à nossa volta, é pena não dar para ter noção. Sobre. Pronto, para andar não podemos andar mais, senão metemos ali no meio. As pessoas já enchem até à rua. O trânsito está cortado nos dois sentidos, não havia aliados. Exato. A polícia já a prever isto. Cortou o trânsito e fez bem, porque isto dá muita, muita gente. Ainda bem mais ao fundo, ainda está a gente a chegar da rua para a semana. Estou agora a ver. Dignidade laboral, diz um cartaz. Ninguém daqui votou na Merkel, diz um cartaz à nossa frente. Ninguém votou na Merkel. A governança está baseada no medo e na incerteza, diz outro cartaz à nossa frente. Estudar para a escravidão, só no Portugal, da corrupção. Isto baseado, com certeza, na música dos Gil Linda, que, no fundo, ainda hoje acredito que foi o mote para este ajuntamento humano 2. Sabes que eu, por acaso, tenho uma opinião um bocadinho diferente. Eu acho que foi mais os movimentos que houve no Egito, na Tunísia, embora realmente fundamentados também aqui em Portugal, mas fiquei mais com essa ideia. Foi depois do movimento na Norte de África? Não sei. Sim. Não sei. Bom, vou falar de música, não é? Era isso que eu te dizer. Zeca Afonso. Vamos ouvir o Zeca Afonso. Deixa-me ir, segura aí. Vou outra vez ao meu bloco de notas. Não precisa segurar, já tenho. Isto foi um EP de 1972, andamos a recuar. Primeira música de 74, segunda de 73, terceira de 72. Por acaso, foi incrível. Vou estragar os planos. Do LP Cantigas de M-A-I-O, o famoso LP Cantigas do Maio, vinha juntamente com Eu Vou Ser Como a Topeira. Foi dos LPs Cantigas de Maio, Vou Ser Como a Topeira. Sabias? Não sabias? Por acaso, não sabia. Há quem enxertos desta música que são muito apropriados ao dia de hoje. Ah, uma nota antes que eu me esqueça de dizer no final. Quando eu escolhi, e já escolhi para aí há duas ou três semanas, as músicas para hoje, não foi? E já há duas semanas. Há duas semanas, e eu não fazia ideia que vínhamos para aqui. Primeiro que nem sabia que horas ia ser, depois nem sabia se ia haver uma manifestação oficial no Porto. Por isso eu escolhi para o dia 12 de Março músicas mais revolucionárias, mais de protesto, mas não fazia ideia que vínhamos para aqui. Mas ainda bem que viemos, porque tem a ver com este, não é? Ainda bem. Calhou bem. Calhou bem. Livre-te do medo, diz a música que vamos ouvir do Zeca Afonso. No fundo, aquele medo, aquela passividade que é tanto nossa, o trabalho não remunerado liberta o capital, diz a linha de cartaz. Até bebês andam aqui no meio, estava só a passar dois por nós. E o que é que eu estava a dizer? Não sei. Estás a falar de... Ah, livra-te do medo, portanto, o medo da passividade, portanto, nos caracteriza, hoje está aqui um bocado de som. Camarada, põe-te em guarda, que te vão matar. É outro verso desta música que fez lembrar dos homens da luta. Não há quem te queira, não falta quem te queira mandar calar. E o jornalista assim perguntou, será tanto assim? Mas será tanto assim? Esse também era ex-agente da PIDE, não é? Bom, mas será? Estou a brincar. Eu gostava de ver o que é que se passa ali ao fundo. Mas está aqui tanta gente. Ó Carlos, vou para as suas cavalitas. Para poder ver. Pode ser? Não. Está bem, não. Posso dizer chupistas? Está no mesmo cartaz de chupistas. Há aqui gente, muita juventude. Eu estou a ver, sobretudo, muita juventude. Abaixo de 30 anos, a maioria das pessoas estão aqui. Há ali gente, mas também pessoas bem mais velhas. Tudo. Há ali muitos jovens, um jovem de 70 e tal anos, que não está a tirar uma fotografia neste momento, ali à volta de uma estátua, é o que eu digo, isto parece, ou quando vem que é campeão, ou quando foi 25 de Abril. Gaitas, essa coisa. Aqui, ao nosso ver, o que é sempre bom... Hoje vamos ter intervalo, se quer, não vamos? Não vamos dar intervalo. Hoje não há intervalo. Pronto, não, terceira não. Música de hoje, segunda escolha minha, Zeca Afonso vai cantar, falta a música essencial. O que é que esta música me faz lembrar? Aqui é um dia que funciona lá em casa. casa a gravar. Eu vou-vos contar rapidamente. O Carlos, há uns anos, em 2005, foi à minha casa a gravar para um trabalho meu da faculdade, uma simulação da noite de 24 de abril de 1974. Estávamos a falar com essa família, à mesa, para jantar, nisto. Ouvia-se na rádio o movimento das Forças Armadas, parávamos tudo, eu e o Carlos viemos para a varanda a pesquisar a revolução, os pais vieram para a rua, estavam a gritar, e a música que pus eu na montagem posterior coloquei como música de fundo, depois nós sabemos que era a revolução, a música de fundo foi esta, portanto, sempre que eu saio essa música lembro-me de ti e daquela gravação de trabalho faculdade, aquela simulação de 24 de abril, mais uma nota curiosa. Naquela altura foi simulação de uma revolução ou de um protesto, hoje não estamos em simulação nenhuma. Ora, nem mais. Vais falar? Não. Não. Zeca Afonso, a música chama-se Coro da Primavera. Cobre-te canalha na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores. Na canção ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Bem cedo há do sol queimar, e tu camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Venham labradeiras, bondadeiras deste campo em flor, venham enlaçadas de mãos dadas semear o amor. Deus cantou da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Cheia de uma ideia para nos empurrar, só um pensamento no momento para nos despertar. Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. Ergue-te ao sol de verão. Ouvem-se já os rumores. seus clamores. Ouvem-se já os tambores. Nós todos vamos ficar à rasca, porque eles estão a tornar tudo precário, não é? Não há ninguém que tenha regalias nenhuma. E não tem foram anunciadas novas medidas, o PEC 4, o 44, o 54. Logo a seguir, o PSD, já de madrugada, anunciou que está contra, prevê-se uma, talvez, eleições antecipadas, se a posição do PSD se confirmar. Acha que seria benéfico o governo cair? Eu não estou a ver o PSD... A porcaria tem que cair, de qualquer maneira. A porcaria tem que cair agora. Espera-se que as pessoas votem sem alternativas. Não mais o mesmo. Não mais o mesmo. Nós estamos a ficar como os americanos, aos republicanos democratas. O que é o PS, PSD? Mas as coisas estão iguais. Mas acha que seria prioritário o governo que está lá sair do poder e ir para lá outro? Quer dizer, não tem receio que façam o mesmo, ou se possam ir para lá, seja lá quem for. Estou convencido, vão fazer o mesmo. Podem mudar ligeiramente, mas vai ficar a mesma coisa. Porque o discurso é o mesmo. Aliás, o PS anda a fazer o que os outros querem. Na minha opinião. Então não está a haver uma solução para terminar? Não está a haver assim uma solução para breve? Com os partidos que temos no poder, eu não estou a ver solução, porque eles embredam todos pelo mesmo caminho. E essa manifestação levará a algum lado desta e este outro tipo de manifestação? Eu acho que sim. Eles vão tentar disfarçar, mas acho que sim, porque realmente mostra que as pessoas não andam a dormir, não é? Até agora parecia que andava tudo anestesiado, não é? Acredita nesta juventude, que a maior parte do que está aqui não são de outros. Há muita gente que não é jovem. Mas... Tudo, vejo muita gente, há muita gente que não é jovem. Mas... Eu acredito que sim. Acredito que irão fazer alguma coisa. Pronto. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, foram mais um imenso testemunho. E mais uma vez, enquanto aliás, como puderam vocês ouvir de fundo, enquanto o Nuno entrevistava estas duas pessoas, ouvimos novamente o povo unido jamais será vencido. Bem, mais uma visão a 25 de Abril. Nós estamos à beira de uma árvore que tem, sei lá, 10 metros de altura e está uma pessoa ali no meio dos troncos. Subiu, está ali em cima na árvore, como se via nos tempos do Largo do Carmo no dia 25 de Abril de 74. Sim. É indescritível, sabes que até mesmo nunca vivi uma situação destas e que dificilmente me comovo com ela, até porque também não tenho propriamente uma noção tão larga como tu devido à minha falta de visão. A verdade é que até a mim me surpreende, me fascina esta moldura humana, esta união. Nunca vi. Nunca, ai, certeza que nunca viste. Desculpa, boa tarde. Sou uma rádio online na internet. O senhor é da Madeira? Sou. Mas já está aqui a viver? E está, sem querer meter demasiado na sua vida, está uma situação complicada? Porquê é que está aqui? Estou mais por solidariedade. É? Sim. A minha situação não é muito complicada, mas também não é muito boa. Sim. Por solidariedade para os meus amigos, colegas, meus empregados. Com certeza tem amigos ou familiares na Madeira. A situação por lá está igual, ou os casos conhecem? Está igual aqui, é igual, está em todo o país, está todo mal. E qual seria a sua prioridade? Se tivesse um lado lá, se mandasse, qual seria a sua prioridade? A primeira coisa que fazia, quando chegasse à Assembleia, o que é que propunha? Para acabar com os recibos verdes, os falsos recibos verdes. Não sei como, mas tentar acabar. Porque muito do que se questiona é, como se comprova, está aqui muita gente na manifestação, em Lisboa ainda muitos mais estarão, e noutras cidades. O que se questiona muito é as pessoas, sobretudo juventude, se bem que nós olhamos à volta, está aqui muita gente que não é nada jovem, já é experiente. O que se questiona é o que é que esta juventude propõe. Quais são as ideias para tornar o país melhor? E no seu caso, os recibos verdes eram então a prioridade? Sim, é uma das prioridades. E fomentar por parte dos empresários a contratação de jovens qualificados. Tentar fazer com que os empresários percebessem que os recursos humanos de uma empresa são o capital da empresa, o mais importante. Não é a estrutura da empresa, são os carros que a empresa tem, ou o sentido mais importante é saber os recursos humanos e apostar nos recursos humanos. São vendo jovens qualificados que trazem sempre ideias novas a todas as empresas e companhias. Já agora uma última pergunta. A jogar pela nossa idade, nenhum de nós saiu no 25 de Abril. Mas olhando assim à volta com esses gritos revoltantes, pessoas aqui em cima, das árvores, isto dá-lhe sensação de revolução. Será que vai resultar? Vai ter resultados aqui ao cima? Pode fazer por isso. É. Obrigado. Obrigado. Neste momento a pessoa que está aqui em cima da árvore soltou um cartaz, agora já são duas pessoas, soltou um cartaz que diz PEC 4, portanto a morrer, ou as medidas soubemos ontem, exato, PEC 4, povo 0. Dizem mais como se fosse um autêntico jogo de desporto, seja lá qual for a modalidade. E daí os aplausos e os subidos que ouvimos há bocado, enquanto estávamos a entrevistar aquele jovem que veio da Madeira, como nós ouvimos, mas está cá já há algum tempo, pelo que eu percebi. E daí o barulho que ouvimos. Continuamos a ouvir aqui a música. Bum, bum, bum, bum. Oh, Carlos, pega no teu acordeão, vai lá, toca também. Sabes que esta hora na FTP1 está a dar o campeão do acordeão. Todos iguais, temos todos os mesmos direitos, diz ali outro cartaz. Tocava a grande agora, tu que já falei muito. Bom, falamos de música agora. Está bem. Olha, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades do José Mário Branco. E eu escolhi esta música do José Mário Branco porquê? Porque... Isso é giro, eu estou a rodar o Carlos porque ando com o radar a funcionar a ver se vejo mais alguém diferente para me entrevistar. Diz. Sabes que é assim, eu acho que houve uma certa altura em que o povo se conformou, em que achamos bem que isto é assim, agora está assim, mas o tempo mudou e a vontade é outra, a vontade é de fazer a diferença, de acabar com esta situação que está realmente má. E por isso escolhi esta música, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, do José Mário Branco. É que ano? Olha, também não sei, mas faz conta que é de 71, que é para conseguir. Faz conta. Acho que é mais recente. É mais recente, Sim. Mas também está associado ao 25 de Abril. Sim, sim. Sabes acho que essa música, aliás, talvez tu saibas de certeza, outros dos nossos ouvintes poderão não saber, que é uma música retirada, ou seja, é um poema musicado, creio que é do, não sei se é do Bocage, se é do Camões, corrijo-me agora se estiver errado. Eu já li isso. Eu acho que é do Camões. Eu também acho que é do Camões. Ou é do Pessoa? Não, eu acho que é do Camões. Bem, não creio. Lá sabe. Pronto, mas é um poema musicado e, na minha opinião sincera, está uma orquestração fantástica. O José Mário Branco canta com um sentimento espetacular, muito, muito verdadeiro, muito puro, pelo menos essa é a imagem que transmite, e por isso, e porque estamos no ambiente que nos encontramos hoje, fantástico, vamos ouvir José Mário Branco com Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, ou melhor, Tempo de Mudança, como se chama a música. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como suía, que não se muda já como suía. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Ora, temos aqui mais um testemunho nesta nossa quinta intervenção que nos vai explicar, uma jovem, que nos vai explicar o que é que são estes dois bonecos ou duas pessoas de plástico. O que é que são estes dois aqui? Portanto, nós temos um workshop de manhã. Isto parte de uma técnica que é teatro-imagem, que as pessoas têm que fazer uma imagem corporal das coisas que não querem ser daqui a 5 anos, por exemplo. É uma projeção, o que é que nós não queremos ser, e também fazemos o que é que nós queremos ser. Como isto é a geração Arrasca, decidimos congelar, através de fita-cola, duas imagens que representam o que é que não queremos ser, ou seja, o que é que nós estamos aqui hoje para lutar contra. Tudo isto é fita-cola? Tudo isto é fita-cola. E o que é que representam as suas imagens, cada um deles? Isto é bastante subjetivo, nós normalmente não explicamos, porque é a vantagem da fita-cola, é as pessoas poderem projetar. Desde que começou a manifestação, já temos um monte de pessoas a dizer-nos coisas diferentes, cada um e é tem tudo a verdade. Sua, cada um tem a sua opção. Exatamente. Agora, sobre a própria manifestação, eu tenho perguntado, se estivesse do outro lado, a prioridade quando chegasse à Assembleia, qual era a primeira coisa que mudava? O que é que está mesmo assim mal? Está pior? É a ação social. É os benefícios sociais, é a ação social para os estudantes, também porque sou estudante, não é? E basicamente acho que andam a tirar a quem anda a trabalhar e a quem merece ter o mínimo de estabilidade, para não mexer noutras coisas que que lhes interessam mais, não é? Então acho que não têm noção de que das coisas mais que andam a fazer as pessoas. É estudante de curso? Das Belas Artes, de Escultura. O que é que espera quando terminar? Estou na Associação de Estudantes, não sei muito bem como é que está aquilo, está muito mal para os estudantes, muito mal. Já estamos a cortar nas bolsas. Há receio para quando terminar o curso? Ai, mas, aliás, há mais receio agora, que é quem é que vai acabar o curso. É. Pois, porque agora já nos tinham cortado na ação social, e este ano cortaram 20 mil bolsas e cortaram as medidas de ação. Portanto, há menos pessoas a receber bolsas e há muita gente a desistir do ensino superior, cada vez mais. Tem visto pessoas assim, colegas assistir? Tenho visto imenso, mas o secretário é no início do próximo ano. No seu caso, assistir é uma possibilidade ou não? Não, não, pensei não é uma opção. Não é opção? Não é. Nem que tenha que trabalhar, não é uma opção. Mesmo sabendo as dificuldades que terá, claro, mesmo depois do curso. Claro. Mas mesmo assim, eu felizmente ainda tenho hipótese de continuar. Eu sei que há pessoas que gostavam muito de acabar o curso e trabalhar hipótese. E não têm hipótese. Eu ainda tenho. Se eu preciso trabalhar, vou, mas eu quero falar mesmo. Por curiosidade, já que estamos também a uma estudante da faculdade, o que é que os professores dizem sobre isso? Se é que falam sobre a situação atual? As pessoas estão muito preocupadas também. Agora, não há uma mobilização, não é? Porque eles também estão à rasga. Pois, agora vimos ali um cartaz a dizer professores em luta, também estão aí muitos professores, certeza. Exatamente. Aliás, andamos a juntar todos os alunos, não é? Porque estamos na mesma instituição, temos os mesmos problemas, uns por causa do mercado de trabalho, outros que já estão, mas também não recebem, portanto, somos todos os mesmos. Está complicado. E esse tipo de manifestações, será que vai rolar alguma coisa? Acho que sim. Resultados práticos, será? Acho que sim. Aliás, é de ver que já há muito tempo muitas manifestações estão com tanta adesão e com tanta liberdade de expressão, não é? Muito obrigado. Boa sorte. Desta vez uma estudante, acho que foi a primeira que apanhamos, com uma realidade que já não é só na televisão que se ouve, estudantes a desistirem dos cursos por não haver possibilidade, claro que ela não falou, mas são possibilidades financeiras de continuar a estudar. E se calhar muitos, mesmo que tenham possibilidades financeiras, ficam sem força psicológica, sem motivação, porque sabem, mas prevêem facilmente o que é que lhes espera depois de terminar a licenciatura, ou mestrado, ou o que é que for. O povo unido não precisa de partido, é o cântico que se ouve neste momento. Uma rádio, pode ser? Temos aqui mais um senhor ao lado. Uma boneca que está ali. Tem, suponho que seja filha, ainda muito nova. Trouxe a sua filha por alguma razão especial? Trouxe, porque é o futuro dela está em causa mais que o meu. E ela tem noção do que está a acontecer aqui? Tem noção do que está a acontecer, porque ela sente as consequências do que este senhor está a fazer ao país. E o senhor está a falar? O senhor Sócrates. Está a falar, José Sócrates. Já agora aproveito, estou a falar para uma rádio. Se eu quiser jantar a minha casa, claro que eu tenho lá o voto para lá à espera dele. E o que eu ia dizer é que ontem foi anunciado mais medidas do PEC, o PEC 44. Já à noite o PSD recusou, diz-se está contra. Se o PSD recusar, pode apresentar moção de censura. Há a possibilidade agora mais forte do governo cair. Acha que isso seria bom para o país? Eu acho que este governo já deveria ser substituído há muito tempo por um governo de salvação nacional se nós não tivéssemos um presidente que esteve 5 anos a dormir. Mas era o que eu lhe ia perguntar. Qual seria a opção, a segunda escolha? A segunda escolha é um governo de salvação nacional, que é isso que o país precisa, porque com a classe política que temos atualmente, não há alternativa para o país. E tem, já que tem a sua filha, acho que é bonita, tem para o futuro dela e da geração dela? Tem mais com o futuro dela e com a geração dela do que com o meu. E não vê a solução assim para um breve espaço? Há a solução, há um governo de salvação nacional que o garanta que o dia de amanhã é melhor que o de hoje. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Mais um testemunho diferente. Impressionantes, fantásticos. Fora a parte do Rottweiler, mas pronto, compreendo o senhor. Que dão uma ideia muito clara do porquê que estão aqui, o que é que acontece aqui, e para vocês que não podem ver, que estamos numa rádio, teria uma maior dimensão... Espera aí, passa aqui um senhor com uma deficiência mental e física, o que é que diz? Não é solução! Discriminação! Não é solução! Há um senhor de cadeira de rodas que nota-se claramente em deficiência mental e física e diz que no cartaz a deficiência não é doença e tem o direito a um trabalho, tem direito a ser igual aos outros. E os gritos que ouvimos por trás dessa cadeira de rodas. Diz lá. dizer o que são estes testemunhos que nos dão uma maior noção, a nós e a vocês que estão desse lado, da dimensão desta manifestação, porquê que as pessoas estão aqui, a que ponto é que Portugal chegou para se fazer uma manifestação destas, com tantos, vocês já repararam aqui, diversos motivos e todos eles fundamentados pelos quais se reclamam. É que a filha do senhor que acabamos de entrevistar, sem exagero, tem, eu estou a olhar para ela, tem para aí 9 anos, 9, 10 anos, não tem mais. Por isso é que eu perguntei se ela tinha noção do que está aqui a fazer. Mas ele disse que sim, pronto, é que lá também já deve ter havido muita conversa sobre isso lá em casa. Possível. E ela não veio porque foi obrigada, porque ela própria, não sei se deu para apanhar no gravador, deve ter dado, ela própria disse, querem se manifestar, manifeste. Ela não está aqui obrigada, pelo contrário. Exato. Está aqui porque está ali outro cartaz, Sócrates, és o maior escroque da história de Portugal. E o teu tempo chegou ao fim. A palavra de ordem aqui é mesmo o derrubar do governo. É, era isso que eu ia dizer. Parece que é... Geração arrasca são os políticos que não nos deixam construir o futuro. Diga. Parece-me que é a opinião mais unânime é que o governo ou devia cair ou até já nem devia lá estar. Sim, como a senhora disse, por termos um presidente, estava a falar até Cavaco Silva, estou a citar, temos um presidente que anda a dormir há 5 anos, porque se fosse o presidente da República, José Sócrates e o seu executivo do Partido Socialista, já não estaria, a esta altura, no poder. Exatamente. Pronto, é o barulho que continuamos a ouvir aqui de fundo. Já me perdi, estamos aqui na 5ª intervenção. Exatamente. É, já me falta muito. Agora já, na última vai ser mais prolongada. Agora é a tua música, não é? É minha. É minha, mesmo minha. Só tens um quê? Vamos chegar mais para ali. Isto de gravação não é em direto, mas é como se fosse. Ora, nem mais. A crise atual que apaga o capital. Muito bem visto. Só temos... visto daqui. Só temos um planeta de crescimento. Já. Não percebeste? Só temos um planeta de crescimento. Já. Percebeste? Não. Morte ao nepotismo. O que é isso? Nepotismo, não sei. Se calhar vamos ter com a pessoa e perguntamos o que é. Não é? Vamos lá. Vamos lá ter com o... Já, não me esqueci, sou eu a escolher a música. Já sei que não esquei. Ouvintes, peço desculpa se é um bocado durante a conversa ficou um bocado imperceptível na entrevista, mas o barulho nós não controlamos. Ora nem mais. Nós não controlamos o barulho que está aqui. Vamos ser com a pessoa em causa. Agora está aqui semáforo vermelho. Já passamos. Oh, fugiram, já nos vejo. Azar. Pronto. Agora chegamos aqui. Bem, não interessa. A minha música é mesmo minha. Mais uma vez. Ah, vamos ouvir a versão do Storytel. Pode ser? Pode ser. Acho que pode ser. Também não tenho outra versão. E não vou estar a gravar hoje só de propósito, só para ti. Nem temos tempo para isso, para depois colocar isto a tempo e horas. Ora, às 21h30 desta vez. Ora, nem mais. A última música é, se calhar vai te surpreender o porquê de ter escolhido a música. Já te lembras qual é? Lembro. Pronto. Foi a última música que eu apresentei no Storyteller. O contexto não tem nada a ver com a crise, nem com a manifestação. Mas há lá partes que eu acho que traduz o que vai acontecer depois disto. Ora, a música começa, por exemplo, passei por guerra da qual saí derrotado. Depois de trair, a parte de trair não interessa para nada, aqui não estamos a falar de traições, mas depois de passar a ser indesejado. Ora bom, o que eu acho é que, eu não vou com as minhas visões completamente opostas ao Carlos, é que está aqui muita gente, as pessoas todas concordam, acho, já ouvimos alguns testemunhos hoje, que são apenas uma amostra dos milhares que estão aqui. Pela lá, não tanto simples a minha intervenção. Não sei o que é que vai ser, eu é que sei. Se eu mais ou menos o mesmo, tudo isso. Vemos aqui muita gente, já recolhemos algumas amostras de testemunhos, mas a parte de passei por guerra da qual saí derrotado. Ah, já sei, já sou, já vou. O que eu pergunto é, isto é bom, isto dá a sensação até de ser um segundo 25 de Abril, claro que não é o 25 de Abril, nem perto disso, mas a manifestação, a vontade das pessoas e todos pelo mesmo, a tal luta, dá a sensação disso. Mas, e a partir de amanhã? O que é que vai acontecer? Pois. Vai estar tudo na mesma? Se calhar. Por isso nós estamos a passar por aqui por uma batalha, não é por uma guerra. Estamos aqui a lutar. Mas depois é o que o título da música diz mesmo, depois podemos sair deputados. Porque falar e estar aqui a protestar, daí eu estar a perguntar às pessoas que temos encontrado, que alternativas, ou se estivessem de um lado lá, qual seria a primeira coisa que fazemos? Porque o essencial é luta, é protestar, mas a segunda coisa essencial é apresentar soluções. Não é só dizer, está mal, então o que é que fazias para melhorar? Não sei. Pois assim toda a gente fala. Não é? Mas temos ouvido aqui... Não, temos ouvido aqui soluções. Sim, sim, e coisas com lógica. Corrijo-me se estiver errado, não querendo deitar foguetes antes da festa, sim. Mas até agora não houve ninguém que vos dissesse que não, pois não. Disse que não, o quê? Não houve ninguém que não quisesse ser entrevistado por nós, certo? Ah, não, até agora toda a gente aceitou. Muito, pessoas muito receptivas também. E sabes o que é que me deixa feliz? O quê? São pessoas revoltadas, são pessoas enervadas com a situação que se vive, mas são pessoas conscientes porque é que estão aqui, o que é que poderiam fazer para melhorar, ou o que é que os outros que lá estão poderiam fazer para melhorar. E o que me surpreende, o que me deixa muito contente, é que sabes que muitas vezes nós vemos, ou chegam datas, ou então há protestos, e as pessoas nem sabem porque é que lá estão, ou melhora-se, ou há soluções radicais, e não chega a lado nenhum com soluções radicais, mas hoje não, hoje ouvimos aqui opiniões formadas do que é que se poderia fazer para melhorar a situação em que nos encontramos. E isso deixa-me sinceramente, por um lado triste, porque é sinal que as pessoas tiveram que chegar a este ponto, por outro lado muito feliz, porque é sinal que se algo mudar, nós não ficamos sem rumo. E há uma coisa que ouvimos até aqui que é mau sinal. Reparaste que as pessoas que ouvimos, nenhuma deu exatamente a mesma solução. Ou seja, quer dizer que há várias coisas más. Há várias coisas que são prioridades e todas elas são más e há vários problemas para resolver, não é só um. Pessoas que eu quiser. Nenhuma não apontaram todas para o mesmo. Cada uma teve a sua. Foi a fiscalização, é caso dos cibezeiros, é caso da ação social, é o caso aqui da senhora que falou do governo. Cada um tem a sua prioridade. Isso é mau sinal, quer dizer que os problemas são vários. É que é mesmo. Vamos andar um bocadinho, vamos mexer. Sim, sim. É mesmo porque os problemas são vários. Por exemplo, sabes que houve uma altura, e vocês que estarás a par disto, digo eu, que houve uma altura em que o governo começou a pedir a retribuição das bolsas, não totalmente, mas sim parcialmente, em alguns dos casos, a retribuição. Isto é uma situação inimaginável. É para lá de lamentável, é vergonhoso que o próprio governo se digne, digamos, a pedir. Bem, o dinheiro que nós vos demos, devolvam-nos. Mas no fundo foi isso que aconteceu. E por isso eu percebi tão bem quando aquela estudante que falou connosco nos referiu precisamente a essa questão da ação social e das bolsas cada vez mais curtas para propinas cada vez mais altas. Sim, também tivemos esse caso dos estudantes, já me estava a esquecer. Temos aqui colegas jornal notícias ao lado. Até passado, não tem pressa por nós, eu é que não tenho dito todos, porque já se sabe que a imprensa veio toda para aqui hoje. Para aqui, para Lisboa e para outras cidades. Eu estou sem imprensa toda, não sabem. Nós é que somos mais. Aliás, a manifestação está parada por nossa causa. Eles sabem que nós estamos aqui. É verdade, menina? É verdade, é verdade. Ah, espera aí, está ali outro cartaz. Vamos até lá. Vai caminhando aqui e tal, vamos andando. Chamou-me a atenção este cartaz, que agora estamos em frente a ele, porque além de estar na mesma árvore onde estavam as duas pessoas lá em cima, um bocado feitas macacas, está aqui um cartaz com a fotografia do José Sócrates, que tem um sinal de estacionamento proibido por cima, a tapar a cara dele, e depois diz, desta vez estás mesmo à rasca, vais-te pirar de mansinho, não voltas a esta tasca, não mamas mais dinheirinho. Isto é uma alusão à música desta vez, até vamos cantar com a música que é para... Desta vez estás mesmo à rasca, vais-te pirar de mansinho, não voltas... Voltas a esta tasca, não mamas mais dinheirinho. É alusão a essa música, claramente. Até um cão que está aqui no meio a protestar. Vamos em intervenção. Anda cá! Virou-se o cão e a perguntar porque é que ele está aqui. Os cães também podem estar à rasca, nós não sabemos. Pode ser por causa do aumento do é o aumento do... da alimentação canina. Também há. Mais uns barulhos. Nossa última intervenção, vamos aproximar-nos do sítio aqui. O entre aspas centro, que já reparei que é ali de quem só pagou da fábrica. E vamos ali espreitar. Está bem? Uhum. Então vamos à música. Vamos à música então. Vamos ouvir Nuno Ramada no seu Storyteller com a música Saí Derrotado. agora era o que eu tinha criado no telemóvel. Mimi, moço que veio on. Mimi, mamãe, o snom, snom. Mimi, moço que veio on. Mimi, mamãe, o snom, snom. Passei por guerra, da qual saí derrotado, depois de trair, passar a ser indesejado. Caí, caí desamparado, vivi, vivi enganado. Caí, caí desamparado, vivi, vivi enganado. São aviões sempre a passar por cima de mim, eu abaixo-me. Batalha estúpida que não tem fim, a família foge. Por causa de outras lutas, família morre. Por causa desses filhos das putas, caí, caí desamparado, vivi, vivi enganado. Caí, caí desamparado, vivi, vivi enganado. Tu permaneceste, mas nossos momentos terminaram, não entendes. Valores urgentes se levantaram, tal como na guerra. Justiça não é o teu forte, ou vou pagar pelos meus erros até à morte, tal como fiz na guerra. Errei em relação a ti, peço desculpa. Peço desculpa. Mas vou continuar a sofrer por causa de pressões das quais não tenho culpa. Caí, caí desamparado, vivi, vivi enganado. Caí, caí abandonado, vivi, vivi atraiçoado. Mesmo com tanta perda, é só por ti que eu choro. Está difícil perceberes quanto te adoro. Em período conturbado, com certeza não faz bem. Está difícil perceberes que é ti que eu amo e a mais ninguém. Caí, caí desamparado, vivi, vivi enganado. Caí, caí abandonado, saí, saí derrotado. Caí, caí desamparado, vivi, vivi enganado. Caí, caí abandonado, saí, saí derrotado. E é com este poema de guerra que terminamos o Storytelling. Já que é a minha música mais recente e seguiu uma ordem cronológica, a partir daqui não há mais. Muito obrigado pela vossa presença. Seja realmente este movimento de malta jovem e que se manifesta desta forma, eu acho muito bem, é ver se realmente nos permitem que se tome uma linha de rumo correta e que seja propícia a que este país ganhe o rumo que deve tomar. O senhor está a falar dos jovens, o senhor já não é tão jovem, já é mais claro, experiente. Lógico. E está aqui porque associou-se a alguém? Ou... Não, é por iniciativa própria, achei muito bem e uma das, talvez, a primeira manifestação que eu venho na minha vida é esta, porque acho lógico. Eu nunca tinha estado num protesto na rua? Nunca estive. Tenho 60 anos e sinto-me bem em realmente lutar por uma causa que eu acho que é mais do que justa, porque algo tem que mudar neste país. Com 60 anos, já tinha 20 e poucos quando foi o 25 de Abril, e está-lhe a dar um ar. Está-lhe no 25 de Abril? Não, não estava cá, estava no ultramar. Ah, estava cheguei no ultramar. Cheguei cá depois. Mas pelo que viveu na altura... Exatamente, pertenço ao antigo regime e depois vejo o pós-25 de Abril, que não estava cá, não tenho noção de como é que ele existiu, mas logicamente noto as diferenças, olhando para trás e ao longo da vida, acho que este é o momento, porque estamos cansados de mentirosos. Eu, mentira, para ti o principal problema é a mentira. Exatamente, é uma pura mentira em que todos nós cidadãos portugueses vivemos. Isto é uma pura mentira. Eu tenho que perguntar às pessoas, se estivessem lá de lá, qual seria a sua prioridade de não chegar à Assembleia? Qual era a primeira coisa que... Epá, se calhar não teria capacidade para resolver nada, porque eu acho que isto aqui é um serviço de interesses do nosso país. Há aqui muito interesse instalado. E o mal do nosso país é isso mesmo. As pessoas dizem que o dinheiro continua a existir, mas está nos bolsos de algum. Exatamente, o problema é esse. Por isso é que eu digo, está aqui muito jogo de interesse. Isto hoje que se está a fazer poderá interessar a muita gente para conseguir determinados objetivos. E, portanto, a malta jovem, julgo eu, não sendo eu um jovem daqueles que realmente reclamam para si só que isto mude, eu também acho que estou de acordo, porque, além do mais, por inerência, tenho familiares que vivem as dificuldades que os jovens atualmente vivem. E temo por eles? Temo um futuro? Claro que temo, porque, por exemplo, tenho uma professora que é licenciada há cerca de 6 anos e ainda não tem colocação. E tem que andar a viver estas dificuldades. E o que é que ela antevê de futuro? Nada. Ninguém lhe dá nada para o futuro. Ninguém augura um melhor futuro para esta malta jovem e menos jovem. Estão estagnados no tempo, estão à espera de quê? Portanto, há que manifestar, a ver se realmente, pelo menos um abanar de mentes, a ver se isto vai para um novo rumo. Pá. Eu acho que terá que ser assim. Não estou de maneira nenhuma a pretender que seja através de manifestações rígidas, parvas, que se calhar não conduzem a lado nenhum, mas estas manifestações ordeiras e pretendendo dizer a quem de direito realmente algo tem que mudar neste país. E isso era aquilo que eu gostaria que acontecesse. Obrigado. E virando aqui para o mais jovem, qual é o principal problema que vê? São muitos. Os principais? São muitos. Eu tenho que perguntar por um, mas pode dizer baixo. É a precariedade de trabalho, as condições de trabalho e o ensino. Quando falam em precariedade, qual é que vê o principal mal de quem trabalha? Muitos não trabalham, mas quem trabalha, qual é o principal problema, os principais problemas que passam? São as políticas de gestão dentro das empresas, a pressão que é feita sobre os trabalhadores dentro das empresas, deixa-os encostados contra a parede, não podendo fazer nada, senão sofrem as represálias. Acha que manifestações como essas... É um começo. É começo? Isto é um começo. Quais serão os próximos passos, sobretudo a juventude? Foi essencialmente a juventude que organizou isto. Próximo passo, não sei, não faço ideia. Mas, por exemplo, no seu caso, isso não é querendo ter na vida de cada um, mas pertence à geração Arrasca? Não, eu pertenço à geração Arrasca. Pertence à geração. Tenho 30 anos, não estou desempregado, felizmente, mas está em vias de se isto continuar assim. Mesmo estando empregado, juntou-se a este protesto. Exatamente, estou inteiramente solidário com este protesto e que haja muitos mais, com uma organização mais... Esta foi através da internet, do Facebook. É um teste. O teste está feito. Com muita gente. O sucesso foi alcançado. Agora, a próxima tem que ser mais organizada. Se estivesse de um lado lá no governo, qual seria a primeira coisa que fazia? Ou impunha, ou acabava? Qual seria a sua prioridade? São tantas que nem sabes dizer. Era começar, em vez do patamar para baixo, era começar do patamar para cima. Começar pelos mais... Exatamente, os que podem realmente arcar com o peso. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Mais dois. Não tinha aqui levantado, é que por acaso não tinha aqui referido, mas já falámos aqui nos estudantes, não tínhamos falado ainda nos professores. E da notícia que veio há pouco a público de que o governo pretenderia reduzir, portanto, a... professores, por exemplo, DVT passado 2-1, sim. As escolas que vão fechar este ano, 450, no próximo ano poderão fechar mais 650, ou seja, no espaço de 2 anos fecharem 1000 escolas, ou seja, a ver por estes dados que aqui acabo de apresentar, haverão muitos professores que estarão até bem mais do que 6 anos sem terem colocação. Pois vemos aqui um. Nós não falámos a seguir à música do Nuno Ramada, que nem sei quem é esse músico, mas não interessa. A seguir à música eu sei o resultado, foi logo o senhor a falar, porque já estávamos a conversar com ele. E portanto, o primeiro senhor que falámos, o senhor que introduziu esta intervenção já tem 7 anos e a partir daí já perceberam a conversa. É só para explicar que nós não fomos o primeiro a falar, mas o senhor introduziu por nós esta nossa 6ª e última intervenção. intervenção. Com muita pena a mim. Está aqui um... Está aqui um senhor muito, muito parecido com o falâncio de São Michel Luta. Acho que foi propositado. Estão aqui dois cães à nossa frente. Vamos falar com eles? Não, não apetece. Olha, posso apresentar a minha última música ou ainda não é tempo? Diz lá. Eu não ia dizer nada. Eu é que vou olhando, se aparecer alguém, a gente fala. Sim. Muito bem, última música. Olha, eu acho que é óbvia, mas eu acho sinceramente que é mais adequada para hoje. Eu espero sinceramente que o povo seja realmente quem mais ordena. Dentro desta... Vamos a Grâmula. Dentro desta e todas as outras cidades. Vamos a Grâmula, é? Mas precisamente a Grâmula. Escolhi esta música. Sabes que eu fiquei... Fiquei confuso qual é que era a música que havia de escolher. Se esta, se a cantiga é uma arma do grupo de ação cultural... Então, mas esta devias ter escolhido a seguir à minha do Jack Afonso. Dizias mas... para eu colocar a minha da meio. Ah, não, mas eu deixei-te... Eu deixei estar a tua seleção à vontade. Porque estamos num país livre e não quis condicionar. Exatamente. Não era bem isso, mas pronto. Mas é isso, era. E é este motivo e não só. Sabes que esta música... olha, vou dizer o que é que me lembra. Lembro-me a especial emissão de 25 de Abril que fiz há quando? Quando a semana passada, precisamente na Antena Web, esta edição especial. Lembro-me quando eu ganhei o segundo lugar, ou consegui o segundo lugar, em 1999, no espetáculo de artes variadas, quando tocava acordeão. Eu toquei precisamente esta música. Lembro-me de quando ouvi esta música pela primeira vez na escola e fiquei estupefacto porque o povo é quem mais ordena. É realmente uma frase fenomenal, uma frase muito intensa para mim. Espera aí, agora não estou vendo. 4 centímetros por mês. Será que isso apanha? Acho que sim, apanha. As suas empresas não conseguem porque têm, não têm ajuda de Estado, não recebem fundo de emprego. E depois têm 40, 50 anos e não conseguem arranjar emprego a lado nenhum. Mesmo com licenciaturas e mestrados e pró-mestrados, logo seja. Esta política tem que acabar. Não é só este governo, é todos estes governos que têm desgovernado Portugal e que nos têm posto numa situação de miséria neste patrão. Todos têm décimos de segundo ano, todos têm licenciaturas, mas é só para os alemães e para os franceses verem que nós somos muito cultos, mas não sabemos nada. Então é isso, obrigado. Sou Paulo, um discurso de alguém que não estamos a ver, mas também não interessa. Aliás, antes que termine o programa, repararam que, como trabalho jornalístico, costuma dar sempre o nome das pessoas, ou antes ou depois de entrevistado, mas eu não perguntei, mesmo propositadamente, porque não interessa, não sei se concordas comigo, não interessa o nome das pessoas nem o fazem. Estão aqui todos pelo mesmo e não é por apelidos ou nomes ou idades ou profissões que vai-se diferenciar a situação. Não perguntei propositadamente. Então vamos ouvir. Que hoje, em 2011, está aqui a caminhar pelos aliados e apenas quero dizer o seguinte. Quero começar por falar para os jovens. Vocês, hoje, estão aqui. Um dia, serão vocês. Poderás ser tu, ou tu, ou tu, a governar-nos. Quando aí estiveres, não te esqueças de uma coisa. Um dia estiveste aqui. Uma próxima entrevistada. Já vamos lá. Então, quando chegar esse teu momento, a ti ou a ti, ser justo. Se um dia chegares a governar este país, desejo-te boa sorte. Ser sábio, ser justo. E nunca te esqueças de uma coisa. Todos nós aqui somos o povo. Quando um dia estiveres lá em cima, lembra-te que um dia caminhaste por aqui. E a todos nós que trabalhamos, que procuramos pelo emprego, tentemos nós também ser justos, ser justados, ser responsáveis. Todos nós somos um pouco, por muito que nos custe, responsáveis por tudo isto. Todos nós fazemos parte do corpo político. nós somos o povo, nós fazemos política. Viva Porto, viva Portugal! Vamos aproveitar, vamos ter aqui com uma senhora. Estamos aqui. Boa tarde. Somos uma rádio online, antena web. Estamos a gravar declarações. Eu achei piada ao seu crachá de manhã rasca. O que é que significa isso, de manhã rasca? Também tenho uma criança, não é? Pequena, tem 7 anos e trabalho a serviços verdes, recebo quando recebo, não é? Não é uma situação, quando calha, não é propriamente uma situação muito fácil. E não vê alternativas para o seu futuro profissional? Presente profissional. Eu já criei uma empresa e tento que seja por aí, não é? Pela criação da própria empresa. De outra forma é muito, muito difícil. Mas criou uma empresa com resultados? Com resultados. E acha que a iniciativa própria é fundamental? Acho que é fundamental e se calhar neste momento, a minha me pareceu foi que seria a última alternativa, não é? Porque eu dou aulas em 3 ou 4 sítios diferentes e de todos eles me pagam a recibos verdes, me pagam março, em julho, não posso viver. Não aguento muito tempo. Então seria realmente a única solução. A filha tem 7 anos, disse. Claro que não tenho bem a noção das não, coisas. Não. Mas teme com o futuro dela e das pessoas da idade dela. Claro que tem. Claro. Acha que vai ser uma vida complicada para as pessoas que estão agora ainda na escola ou na faculdade? Acho que parte de nós, agora, facilitar-nos o futuro, não é? Vamos ver se isso é possível ou não. E o que acha que é preciso? Qual seria a sua prioridade se mandasse um peixe? Qual era a primeira coisa que mudava? Mudava a classe política, não é? Acha que o rumo do governo seria fundamental, do atual eu governo? Sim. Ou foi como ainda agora ouvimos ali nas colunas, que a culpa não é só deste governo, é de vários governos, a já tinha é de vários governos. Nós somos um país muito pequeno, onde há muitos compadrios, não é? E temos um governo muito corrupto e é transversal a vários partidos políticos. Acho que isso já é do conhecimento de todos, não é? É uma máscara que não pode continuar durante muito mais tempo. E acha que este tipo de protesto resulta? Vai resultar? Vai ter resultados? Sim, eu espero que resulte. Eu acho que o primeiro protesto já foi o número de votos em branco e abstenções nas últimas eleições, não é? Espero que este protesto e os restantes, as restantes cidades do país, demonstrem a insatisfação realmente popular. E não há hipótese, o povo está em maioria e manda e derruba, vivemos em democracia, não é? Mas eu não receia que isto seja um dia singular, uma exceção no meio do ano, no meio do ano. Não acredito. E acha que vai haver resultados práticos? Acho que se não houver alterações e se as pessoas continuarem a viver a situação, tipo situações que vivem e se forem mais apertadas, mais manifestações como esta existirão. Uhum. E pode ser que resulte. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Eu falei com. Olha lá, agora estamos aqui. Depois estivemos mais para o meio da confusão, mal nos podemos mexer. Falei com esta senhora porque eu saltou-me à vista o crachá que ela tinha no casaco a dizer mãe à rasca e foi por aí. Olha, vem mais um homem de megafone. Se é que pagares 1 milhão de euros, não pago. E este é o termo. Pago em cheque. Em cheque do governo. Até que esta merda. Este está exaltado. Dizendo-se palavrões com o meio e tal, não controlamos isso, mas é o primeiro que ouvimos aqui. Está exaltado o homem. Enquanto há este impasse, gostava de fazer uma pergunta. 7 anos! Está ali ver. Não é por onde dos pulmões há mais 2 anos! O governo tirou a medicação há 4! O que é que se faz aos nossos idosos? Viva! A morrer em casa! Que eles estão com a doença! Que estão com a vida toda! Gostava de fazer uma pergunta? Diz o que é que achas que esta manifestação é o princípio? Eu já disse, antes a minha música, já expliquei o que é que acho muito bem isso. Aliás, se achasse mal, nem estava aqui. Mas eu não me sei é que isto vai dar resultados. E por que não? Se estivesse no governo... Eu não estou a dizer que não vai ter. Ah, e aí é outra pergunta. O que é que eu mudava? Olha, o que o senhor diz aqui antes de nós, a classe política... Há aqui um problema que as pessoas... Eu compreendo a insatisfação delas e eu não estou a ofender um lado lá. Mas muitos queixam-se do que os gestores, do que os políticos e do que... Perdão a minha expressão, costumo dizer os mamões, o quanto eles ganham por mês. Nós sabemos, é, normalmente os cargos, e então pessoas ligadas à Galp, e a BP, empresas petrolíferas, por exemplo, a bancos, ganham milhares e milhares, não é por mês, é por semana. E muita gente questiona isso e é muito dinheiro para eles e pouco para os outros. O que eu pergunto é, se não nos pagassem tanto, havia alguém que assumia essas funções? Olha, eu acho que acabariam por assumir, sabes? Percebes? Eu não estou a dizer deles. Por mim, eles ganham 50 cêntimos, se calhar bem pouco. Eu acho que acabariam por assumir, sabes? É que eles estão lá porque recebem esse dinheiro, porque senão não são de escravo, porque são caros. Nós aqui falamos, eles não fazem nada. Ser ministro, ou ser primeiro-ministro, ser deputado, há muito para fazer, não é? Não vão lá passear. Mas na minha opinião... E ser gestor, claro. Na minha opinião, não justifica. Olha se conseguiu ver este depoimento. Elogiar, só só um pouquinho, por favor. Sem interrupção, vou falar um minutinho e já vou deixar para o senhor aqui que está com uma criança. Tá? Quero então elogiar a coragem de você, da autoestima. Quando eu cheguei em Portugal 2 meses atrás, eu conheço 39 países, né, trabalho no governo brasileiro, sou italiano também. Eu vi a autoestima muito baixa e agora vocês estão aqui reunidos por um propósito. Eu só acho que vocês têm que ter mais. O que falta aqui é uma liderança e uma organização. Então, as pessoas estão vindo aqui reclamando, desabafando, falando, a vontade que a gente tem de chorar junto com vocês. A minha vontade é chorar, mas chorar não resolve nada. O governo pensa macroeconomicamente. O povo também tem que pensar macro e resolver o problema. O povo brasileiro tirou o presidente de um país maior que a Europa há 15 anos atrás, liderado pela minha irmã. Em Brasília, você deveria estar em Lisboa. Eu vou dizer mais uma coisa. Falta desenvolver competências com liderança para resolver a questão. Sem liderança e coragem e organização não vai levar nada. Desabafar salário, problemas, tem que haver solução. E eu me candidato a presidente daqui a 10 anos. Votem em mim. Não deixa de ser verdade o que ele disse, que sem liderança, sem... Sem alguém que tome as rédeas disto e com responsabilidade e com coragem, não adianta. Estou aqui com o Rodrigo, com o meu filho, que será um descendente dos de Linda. A última vez que cá estive nos aliados foi quando o Timor foi massacrado. E é com muito orgulho e agradeço a esta organização que me deixa falar. Eu vou explicar porque é que estou aqui. Eu estou aqui porque temos um país que se prostitui aos chineses e aos espanhóis. A geração de Olinda foi mal educada. Nós fomos educados pela geração dos direitos adquiridos. Os nossos pais são a geração e os nossos avós são a geração dos direitos adquiridos. Os direitos adquirem-se todos os dias. Ok? Vá. Todos parabéns à organização e desejo boa sorte a todos os estudantes. Bem merecem. Eu tenho trabalho, a minha casa não falta trabalho, mas eu estou aqui para o meu filho e para novas gerações. O país é demasiado pequeno para tantos políticos e para tanta corrupção. Unidos e auto-organizados, nós damos-lhe a crise, diz ali um cartaz. Se não fossem chineses, não é? Chineses de Linda. Este grupo da Ana Bacalhau e dos primos e do casal, do homem dela, está a ser mesmo uma referência, já fica na história da música. Sem dúvida. Sem se aperceberem, só com uma música, com uma já vinha. Em primeiro lugar, para demonstrar a importância do evento aqui, é verdade que não se resume às declarações neste microfone. Nós não estamos depois disto. E é importante que as pessoas que não tiveram a oportunidade de falar, não percam essa oportunidade de falar futuramente, de fazer parte dos nossos lares, de se organizarem. Neste momento nós temos que fechar o microfone. Isto ultrapassou completamente todas as nossas expectativas, muito pela positiva. Primeira pessoa a negar. Diz. Também acontece. Faz parte. Dizem o então que se eu pudesse efetivamente mudar alguma coisa no governo, o que eu mudaria era, aliás, eram duas coisas. Primeiro, baixar um pouco os impostos. E segundo, dificultar os despedimentos. E tudo porque eu acho o seguinte, eu acho que, para ser sincero, podem fazer muitos cortes, mas quanto menor o poder de compra do português, mais tarde conseguiremos evoluir, se é que alguma vez isso acontecerá. É a minha opinião. Diz lá. Não era sobre isso, continua. Não sei se queres fechar a emissão ou não. Se não tiveres mais nada para dizer, se tenho a dizer que estava aqui quase tanta gente como no dia do meu storyteller. Estava quase tanto público como naquele dia. Olha, digo uma coisa, foi uma moldura humana fantástica e sinceramente só espero que este seja efetivamente o princípio da nossa fala e o fim do governo. É aquilo que eu sinceramente espero. O governo, melhor dizendo, das políticas que estes outros governos, como já aqui foi dito por um dos intervenientes... Vamos por aqui, sim. Porque sabes que esta medida capitalista de quanto mais por menos melhor não dá resultado. Eu acho que o mundo percebeu isso. Estou a ver aqui atrizes no meio, continua. Estou a ver aqui gente do teatro. Acho que o mundo já percebeu isso. Só falta Portugal perceber de que não leva a lado nenhum. E pronto, e é isso. Para fechar então, se quiserem fechar, para fechar então. Vamos embora. Grande Lua Vila Morena, porque sinceramente, caríssimos ouvintes. Este foi só o início e uma coisa certa, e acho que é indubitável isso, o povo é quem mais ordena. Até para a semana. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que que já não sabia a idade.